médicos que ouvem verdades e ficam paraplégicos. Já siso para médico na dose certa do remédio. Hip hop eu mando por pulsos elétricos. Meus atos são enérgicos, antiético. Decreto dos insetos que o sistema criou. E nessa ninguém avisou que era frenético. O sistema agora perde pros moleque e é o exército. Baque de PT numa cuspida do meu verso. Que Deus o abençoe, eu vou te mandar pro inferno. De acordo com os meus cálculos, esse foi o sétimo. Cê não faz um décimo e ainda quer mais crédito. Olha só pras ruas esperando algo inédito. É muita correria pro neguinho ficar no débito. Chanas gozam, gamas molham, é um mérito. Leque boladão, rouba puta e seu cordão. Pra tirar uns adiante, o uísque com energético é foda. O tempo passa, bate um aperto no meu peito. Saio cedo pra poder me encontrar. Acendo um baseado, tomo um gole de cachaça e vejo o mundo acabar. Sinto as paredes me fechando numa grande ilusão. Eu não consigo fugir. Antiético. Percebo a diferença do ontem pro hoje. Passando pelos meus sonhos, devaneios e loucuras. Ou se a vida a essa altura fosse um doce, não uma tortura podre necessária. Aprendi na prática que o 12 virou 33 e ouve desde os 16 que pose não vende CDs. Então o que você acha das metáforas? Asperas. Até as notas vi, faz seu corre sem lágrimas. Não trouxe o medo e vocês nem esboçou medo. Aproveitou que cê ainda tá novo, nego. Fez a sua log e saiu como ileso. Ó, olhar angelical e um corpo teso podem fazer a tua vida e pelo ralho o corpo preso. Mas eu não tô preocupando nem um pouco, nego. Foda é que desapareceu mais um corpo cedo aos porco de novo. Quero troco, taca fogo, o que cês quiser eu quero em dobro. Corto direito, eu mostro o outro dedo. O tempo passa, bate um aperto no meu peito. Saio cedo pra poder me encontrar. Acendo um baseado, tomo um gole de cachaça e vejo o mundo acabar. Sinto as paredes me fechando numa grande ilusão. Eu não consigo fugir. Antiético. Contrariando a estatística, exame de balística comprova que eu sou artista pra articular. Se preciso for até pra te furar. E não se cresce muito joke, a conversa aqui é particular. Foda-se o sistema, só Deus pra me julgar. Banco de reserva é pros fracos, jogo no titular. Levada foda faz pensar que eu cheirei coca. Fui na seca, uns pipoca, cuzão que não sai da toca. Falando de um jeito sádico, arrogante, estúpido. Me prove o contrário, espanca, mata e arrota. Também banco seu salário, pra me chamar de vândalo. Quer saber o que eu acho? Foda-se, o tático é a roca. Procura paz, humanos fazem guerra. A terra verdadeira não é a que se toca. Sem a mão não vai, caridade, perdão, julgados fora. Pra se usar ódio como moeda de troca. Não nega que possa, não adianta seu lado. Pisar no mais fraco ao invés de pegar quem tá uma cota. Te roubando no poder, mas é muito pra você, não rola. Seu cupisca, a perna treme, vai embora. Eu sou de MG, trouxa, não tente entender. Porra, a vida é puta, sim, fi, eu vejo ela sem roupa. Quando aperto bate, sabe que não tem escolha. Veja também, foda ela antes que você morra, por quê? O tempo passa, bate um aperto no meu peito. Saio cedo pra poder me encontrar. Acendo um baseado, tomo um gole de cachaça e vejo o mundo acabar. Sinto as paredes me fechando numa grande ilusão. Eu não consigo fugir. Nem me vem com um sorrisinho, aperto de mão, sem abracinho. Seu destino é o chão, né amigo não. Ando sozinho, João, por um caminho em vão. Eu percorri, mas cansei de ilusão. Sonhei tanto que a realidade um dia me disse esquece. Mandei ela se fuder, peguei meu drink e o back. Cê não tá entendendo, é uma encarnação por vez e eu não tenho tempo. Escrevo verso enquanto eu tenho membros. Olho o mundo ao seu redor e eu quem não tenho senso. Daí eu lembro quanto tudo é denso, frágil e pequeno. E surge um toque suave do supremo em meu peito, tornando tudo mais intenso. Em cada puxada no rabo de raposa eu tenho o rabo daquela moça em loucos devaneios. Sorriso no rosto e um coração frio. Cê bem qual é desse escusão cínico, filho? Eu sou teu pesadelo. Quer me ver, parceiro? Nem infravermelho. Quer uma dica? Não me tira, guerreiro. Se pisca é certeiro antes de riscar o isqueiro. Seu sangue escorre igual tinta inteiro, nego. Não omita seu medo. Uma voz me fala, dê algo que precisa. Primeiro é fica ligeiro. Deixa elas dizer que sua rima brisa, mineiro. Essa é a dica, guerreiro. Antiético.